Encomenda para suas festas de formatura, batizado, casamentos, e está localizado na Avenida Posidônio de Souza. Beleza, funciona de segunda a sábado. Então, confira aí as novidades da Dona Maria Gourmeteira também no Instagram, arroba Dona Maria Gourmeteira, ou chama no zap, é o 759-8297-8832. Agora são 10 horas e 10 minutos. Quem é que não lembra desta música? Libera o Tom, que eu te dou do desconto, né? Bom dia! Alô? Alô, nada mais. Se não pagar o resgate, não leva o Tom, não, viu? Minha Nossa Senhora. É 10 conto, viu? Isso tudo? Sequestrar o Tom. Seu Tom querido, eu não quero polícia pelo meio, que os homens é perigoso. E se matar o Tom, e se matar o Tom, não vou comer gostoso. Eu não quero polícia pelo meio, que os homens é perigoso. E se matar o Tom, e se matar o Tom, não vou comer gostoso. Libera o Tom que eu lhe dou desconto. Sequestrar o Tom, e o Tom é meu amigo. Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate. E do seu Tom querido, eu não quero polícia pelo meio, que o Zona é perigoso. E se matar o Tom, e se matar o Tom, não vou comer gostoso. Eu não quero polícia pelo meio. Simples, com humildade e respeito, favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito. Que eu seja inspiração, contando somente o bem, dá pra dividir o pão, nunca pisar em ninguém. Meu Deus, me cubra de bênção, proteja meus inimigos, por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém. Eu quero é viver bem, ser bem de quem passa fome, se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo, eu quero viver sem medo e poder me expressar. Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim, minha esposa e meus pais também possam se orgulhar. Pois quando se é um bom filho, um bom esposo, um bom pai, as coisas boas da vida tem dia de conspirar. Sei que o amor sempre vai vencer. Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar. Se tu bem sabes que querer é poder, essa batalha você vencerá. Sei que o amor sempre vai vencer.

Frank diz, os ouvintes têm que saber quem é este alguém em tempo real, beleza? Muito bem. Alô, alô, olha aí meu amigo Zé de Vó. Lembra aquela música, o menino de vó vai deixar vovó? Aí é que não apareceu um Zé de Vó. Zé de Vó é impecaitara, viu? Acredita nisso? Pois é. Grande Zé de Vó, bom dia meu irmão, tudo bem, né? Maravilha. É, beleza então. Então você pode estar ligando aí, participando aí da programação, dando a sua opinião, certo? Beleza. Olha aí, comida da Jessinha aí, mandando ver, né? Mandando ver, né? Beleza, Rádio Patos FM, melhor sucesso da região, tocando pra você as melhores músicas. Muito bem. Muito bem, gente, maravilha, agora são 10h22, olha aí, eu tenho ouvinte no ar, alô? Alô? Alô? É, alguma coisa acontecendo, o que foi, meu Deus do céu? É, muito bem, gente, ouvinte no ar, vamos chamar mais uma vez, alô? Perdemos aqui o contato, né? Perdemos o contato, mas temos ouvinte no ar. Alô? Infelizmente. Alô? Pronto, só um momento aí, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, viu? Rádio Patos FM Mistério, tocando sucesso pra você. Alô? Alô? Só um momento, viu? Alô? Alô? Alô? Com quem eu falo? Eliette. Eliette, Eliette. Eliette, nós não estamos te ouvindo direito, mas vamos ver se a gente pode melhorar aqui as coisas, tá? Vamos lá. Fala, Eliette. Você fala de onde, Eliette? Bom dia. Bom dia, Eliette. Você fala de onde? Fazenda Luz d'Água. Fazenda Olho d'Água, que maravilha, essa turma boa do Olho d'Água, assim, por vindo a gente. Eliette, você quer participar isso da promoção? Sim. Muito bem. Eliette, é o seguinte, atenção, muita calma nesta hora, tá bom? Eliette, é o seguinte. Tenho. Pronto, Eliette. Beleza, então, se você responder corretamente, se isso estiver correto, você está concorrendo a um prêmio, ok? Um prêmio aqui da Rádio Patos FM, okay. Do programa Show da Manhã. Ô, Eliette, você quer mandar alô pra alguém? Fica à vontade. Oi? Você quer mandar alô pra alguém? Fica à vontade. Não, preciso mandar, não. Hã? Eu quero mandar um alô pra Fabiana, pra Karine, pra Kaique. Ok, beleza então. Um abraço então pra essa turma boa aí que você mandou alô. E eu fico muito grato pela sua participação. Valeu, Eliette. Valeu. Muito bem, um ótimo dia pra você. Maravilha, gente. Você pode estar ligando também pelo 75, né? O 75 81019987 e participar também da programação aqui da Rádio Patos FM. Vamos que vamos. Tem mais ouvinte, né? Tem mais ouvinte pra falar. Eu não vou nem filtrar. Eu vou direto ao assunto. Tem ouvinte. Alô? Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Dona Cândida do Jacuim. Ô, Dona Cândida do Jacu, como é que tá o Jacu, rapaz? Como é que tá esse Jacu aí? Tá bem, tá chuvoso. Mas então tá bom demais. Jacu, Jacu, olha, rapaz, como é que é Jacu. É. Um nome bonito, né? É. E aí, Dona Cândida, o que é que a senhora manda? É, me diga uma coisa. A resposta é o espelho. É o espelho? É o espelho. Olha, todo mundo tá respondendo em espelho, viu? Se perdesse... Eu tô imaginando, né? Olha, todo mundo tá falando, respondendo a mesma coisa. Se perder, se não acertar, é todo mundo que não acertou, viu? Porque eu mandei o áudio, mas depois eu resolvi ligar. Aham, beleza então. Ô, Dona Cândida, tudo bem aí, né? Eu queria ouvir uma música. Fale. Eu queria ouvir uma música de Fábio José, agora, qualquer uma. Ok, eu sei, a senhora quer ouvir A Casa da Saudade, muito bem. A que passar pra mim tá bom. Valeu, Dona Cândida, um abraço, quer mandar alô pra alguém? Fique à vontade. Quero mandar um alô pra meu esposo Linésio, meus filhos Aderaldo, Adriana e Adenilson. Sim. E a voz da rádio. Um abraço pra Roná e família. Ok, valeu. Valeu a sua participação, Dona Cândida. Tá bom. Tenha um ótimo dia. Obrigadão. Obrigado. Muito bem. Vamos que vamos, gente. Continuando aqui com sucesso na sua rádio. Aqui é só sucesso, com certeza. Não tenha dúvida. Valeu, Dona Cândida, aí, ouvindo a gente aí no Jacu, né? Participando com a gente também. Isso é bacana. O programa Sou da Manhã, atendendo os ouvintes. É isso aí. Beleza, muito bem. Olha aí, lembrando, pessoal, que você vai ligar ao vivo para responder. Não vale áudio gravado ou digitado, algo da natureza. Não vale. Então você liga, certo? E a gente atende você no ar. Ok? Valendo? Muito bem. É muita gente ligando aí, viu? Muita gente ligando, cai a ligação, volta de novo, é assim mesmo, tá bom? Beleza, deixa eu mandar meu bom dia aí pra minha borrega de ovelha que tá me ouvindo. Não sei nem se ela já tá acordada. Eita, menina que dorme, viu? Dorme, come à vontade. Quando ela acorda, ela pula, ela pula, dá calçota cabriola aí pelo meio dos terrenos. E é um negócio, ela enrola pelo chão. Eita, manuzinha, que não é brinquedo não, viu? Muito bem, gente, olha isso. Você não ligou agora, eu vou tocar músicas aqui, viu? Faltando agora, aliás, só dá pra uma música, né, gente? Só dá pra uma música. Daqui a pouco eu atendo a minha amiga Cândida no Jacu. Ela que tá pedindo aí uma música de... A música do menino, né? O Flávio José, beleza? Daqui a pouco eu atendo ela, de boa. Rádio Patos FM, olha aí, Mulher Não Trai, é isso? Eu não sei de nada não, viu? Você que está dizendo. Beleza, gente? Rádio Patos FM, daqui a pouco a gente volta com mais telefonemas no ar. Você pode entrar em contato com a gente. É muita pressão, é avião. Mulher não trai, mulher se vinga. Mulher cansou de ser traída. Mulher se vinga, mulher não trai. Eu era boba, não. Yeah. Maria Gourmeteira, o lugar mais doce da cidade. Aqui você encontra doces, salgados, tortas, sobremesas, bolos caseiros, bolos confeitados e muito mais. Aceitamos encomendas para sua festa de formatura, batizado, casamento e aniversário. Estamos localizados na Avenida Posidônio de Souza, ao lado da Igreja Matriz, funcionando de segunda a sábado. Venha conferir nossas delícias e nos siga no Instagram, @ Dona Maria Gourmeteira, ou chama no WhatsApp 75982978832. Tem pão francês, quentinho na padaria. Padaria Pão Delícia, o melhor pão da cidade. Pão de sal crocante e pão caseiro. A famosa bolacha Barão. Biscoitos doces e biscoitos salgados, biscoitos rosquinha, biscoitos recheados. Na Padaria Pão Delícia, você encontra lanches doces e salgados, sucos e refrigerantes, bolos e salgados caseiros por encomenda. Padaria Pão Delícia, localizado atrás da Igreja Matriz, na Praça 19 de Julho. Tem pão francês novinho todo dia, saudável. Loja Duas Marias Semijoias. Trabalhamos com semijoias e folheados no atacado e no varejo. Temos bolsas, mochilas, carteiras masculina e feminina e fazemos perfuração. Na Loja Duas Marias Semijoias, você tem bom atendimento e bom preço. Aceitamos cartão de crédito e débito. Ligue ou chama no WhatsApp 75981355441, Rua Professor Iaci Lopes, em frente aos Correios, Santo Estevão. Que maravilhosa. Saúde é coisa séria. Depois do seu médico, leve a sua receita para quem entende. Farmácia IP Caetá. Há mais de 23 anos cuidando bem da sua saúde. Variedades em medicamentos e perfumaria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na Avenida Posidônio de Souza, no centro de Ipecaitá. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Se você gosta de comidas caseiras, conheça o Temperos da Gercinha. Todos os dias servindo vários tipos de comidas. Panquecas de frango e caldo de aipim. Sobremesas, sucos. Cada dia tem um cardápio diferente, mas você pode escolher o cardápio da sua preferência. Aos sábados temos bolo de cenoura com cobertura de chocolate e outros tipos de bolo por encomenda. Fazemos delivery pelo 75 98240 5271 e pelo Instagram, @ Temperos da Gercinha, Rua Acre Cerqueira 236, próximo ao Lajedo. Direção Gercinha e Maria Eduarda. Olha que tá para quem entrar, mas quem tá dentro. O melhor e maior revendedor de feno de toda a região chega até você. O Rei do Feno. Entrega para Bahia e Minas. Leva até você rações, milho quebrado, trigo e palha de arroz. Feno 100% Transvala Puro, direto da fazenda. Compromisso e qualidade. Chama agora no fone zap 75981457227. O Rei do Feno, solução em rações. A distribuidora Boa Fé é a mais completa da cidade. Completo sortimento em bebidas quentes e frias. Todos os dias temos carne de porco, ovos de quintal, carne de carneiro, galinha de quintal, fato de porco e mininico. Além de milho, ração para galinha, verduras, ração para cavalo, bebidas em geral. Praça da Matriz, em frente à igreja, ao lado da pracinha de Neném do Cartório. Contatos pelo telefone 75 98156 4857, na direção de Bernardo e Dara. Pizzaria e Esfilharia Buffet Thomas. Temos pizzas, esfirras, pastéis e vários tipos de salgados. Temos bom atendimento em um ambiente agradável para você e sua família. Fazemos delivery de quarta a domingo e feriados, das 17h30 às 22h pelo 75 98346 1131. Trabalhamos com encomendas de salgados para festas, almoço e janta, do simples ao sofisticado. Pizzaria e Esfilharia Buffet Thomas, Rua João Passo 68, próximo à Escola João Cerqueira. Como mergulhar no rio e não se molhar? Atos FM. CYV 584, canal 200, Rádio Patos FM Estéreo, modulando na frequência 87,9. IP Caetá, Bahia. Show da manhã, um show de alegria em seu rádio. O sucesso está no ar, emoção, informação, sempre em sua companhia. Pois é, gente, agora são 10h37, 10h37, meu bom dia pra você, tá sempre aí na nossa sintonia ouvindo a programação da Rádio Patos FM, beleza, bom demais, agradecer aí, o pessoal tá sempre participando, né, muitos participaram em áudio, mas a gente atende no ar, ao vivo e a cores, ao vivo a cores é quando é vídeo, né, rapaz, beleza, então, bom demais. Ah, o telefone não para, né, gente? Gente, maravilha, então, 10h38, meu muito obrigado a você pela companhia, obrigado pela audiência, né? Tem ouvinte no ar, tem? Alô? Alô? Bom dia. Alô, bom dia? Bom dia. Com quem eu falo? Tudo bem? Falando, Samolando, Ceará, tudo bem? Ô, meu irmão. Eu acho que é o Espelho. Mas como é que é seu nome? Como é teu nome? É Lucas? Lucas, falando de onde? De qual é o nome da cidade mesmo que você está falando? De Carmolândia, Ceará, certo? Ceará, que maravilha, né? Então, Lucas, sua resposta é? É o Espelho? E é, rapaz? Nossa! Você acha que tá certo ou tá errado? Eu acho que. Sei lá, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que tá certo. Tá bom, meu irmão. Grande Lucas aí. Você quer mandar alô pra alguém, Lucas? Fique à vontade. Quero mandar um alô pra toda a galera aqui de Carmolândia, né? Sim. Que mora aqui em São Paulo, Ceará, na cidade de Alcântara, no estado do Ceará, certo? Uhum. Certo, muito bem. Valeu. Quer ouvir alguma música, Lucas? Quer pedir alguma música? Com certeza. Você pede que música, Lucas? Você quer ouvir que música? Pode ser um forró aí mesmo, qualquer forró aí que tiver aí bom, né? Qual é os forrós que tem aí, que eu posso escolher assim, que é mais conhecido, né? Qualquer forró você quer ouvir. Beleza, então, estamos no clima do forró, clima junino. Daqui a pouco eu toco seu forró. Valeu, Lucas. Mas você toca... Certo. Eu acho que tá certo, né? Valeu, Lucas, pela sua participação. A gente vai dizer que tá certo ou não amanhã, viu? É. Valeu pela sua participação, meu irmão. Bom dia. Ok, aí tenha um ótimo dia. Certo. Muito bem, gente, é a participação do Lucas, né? Na cidade de Ceará, Carmolândia, né? É isso aí. Pois é. Um abraço, então, para meu amigo Lucas aí em Ceará, ouvindo a gente. Nosso muito obrigado. É isso aí. Beleza, gente? Olha aí, você pode ligar, participar também. É como o Lucas participou e outros estão participando por aí, beleza? Então, muito bem, enquanto você não liga, eu vou falar o seguinte, eu vou falar da pizzaria Bifer Thomas, meu amigo Nadisson, comandando tudo por aí, né? É ambiente agradável para você, a sua família, e isso é bacana, viu, gente? É muito bom, isso faz a diferença no ambiente, né? Isso é bom, e lá tem ambiente agradável, você pode levar seus meninos aí, muito bem. A melhor pizzaria é a pizzaria Bife Thomas, a melhor pizza, atendimento, ó, 100%. Fica na rua João Passos, em frente aí ao colégio João Cerqueira. Gente, na hora de fazer suas compras, procure sempre aí o mercado. Aliás, o Supermercado Central, certo? É isso aí. No Supermercado Central você encontra variedades de bebidas, gêneros alimentícios, produtos e limpezas, além de carne, peixe, frango, calabresa, carne frescas, carne de sol, botijão de gás e água mineral. Sempre com as melhores ofertas e entrega em domicílio, né? É, pelo 759-83-11-6226. O Supermercado Central está localizado, olha aí, viu? Endereço novo, mas é próximo, ah, um antigo, na esquina da rua Francisco Fagundes. Lembrando ali na Avenida Posidão de Souza, no caso, esquina com a Avenida Posidão de Souza e rua Francisco Fagundes. Beleza, gente? Pra eu falar em Francisco Fagundes, deixa eu dar meu bom dia aí pra meu amigo Luiz. Luiz, eu batizei ele como homem da manteiga, viu? Pense num homem que gosta de manteiga, olha aí. Pense num homem que gosta de manteiga, meu amigo Lula. Pois é. O homem gosta de uma manteiga, rapaz, só que no tempo de verão, no tempo da quentura. Beleza. Rádio Patrícia FM tocando sucesso pra você nessa manhã linda de quinta-feira. Gente, vamos que vamos, 10h44, maravilha, tem ouvinte no ar, alô? Alô, bom dia. Tudo bem, com quem eu falo? É, com Ana Silva. Ah, Ana Silva é a mesma Ana de Júlia, como é que é esse negócio? Ana de Chico. Ai, tá bom então, muito bem, Ana de Chico, fala. Ô Ana de Chico, você vai participar da pergunta, é isso? É, isso aí. Bom demais. Então é o seguinte, o que é, você olha pra ele e ele também olha pra você. Só que você, ou melhor, ele é você, o que é? É o olho. É o olho, é? Acho que é. Você acha, não tem certeza. Eu perdi fazer o quê? Você acha, não tem certeza. É isso? Eu tenho certeza que é o olho. Ah, tá bom. Beleza, então quer dizer que você olha, ele te olha e ele é você. É isso? Ele é eu. Tá certo, então. Não pode ser outro objeto que é eu, entendeu? Aham. Ele é gente, entendi. Ô Ana de Chico, fica à vontade. Você quer mandar alô pra alguém? Eu mandar alôzão pra minha mãe, Maria. Ah. Minha irmã Marlene. Sim. E minha irmã Jessie, de Jardabra. Ok. Beleza, então. E um abraço pra você. Valeu, então. Muito obrigado. É, então valeu a sua participação, Ana de Júlia. Ana de Chico, amanhã a gente vai dizer se é ou não isso aí que você falou, tá bom? Tá certo, tá. Valeu, um ótimo dia pra você. Obrigado, você também. Muito bem, gente, participação aí da nossa amiga Ana em Pecaitá, participando aí. Você também pode participar, né? O nosso WhatsApp é muito simples, conhecido demais da conta. WhatsApp da Patos FM 759-8101-9987. Ligue e participe. Patos FM. Patos FM. Beleza, então, Rádio Patos FM, mistério, tocando o melhor do sucesso pra você. Olha, a gente falando aqui do tempero da Jessinha, com certeza, o melhor tempero caseiro que você tem aí, né? É, o tempero da Jessinha, na rua Acre Cerqueira. maravilha, gente. Bom dia, bom dia, bom dia pra você que está na sintonia da alegria. Bom dia, agora são 10h47, ou seja, 13 para as 11. É, tem ouvinte no ar. Alô? Alô? Tudo bem? Com quem eu falo? Tudo bem, com Sidney. Sidney, tudo bem, né? O Sidney, você fala de onde? Povoado Maria Preta. Maria Preta, que maravilha, viu? É interessante aí, viu? Eu tenho uma curiosidade em saber por que Maria Preta, mas a gente fala disso sobre depois, né? Muito bem, ô Sidney, você vai responder a pergunta, é isso? É, vou fazer uma tentativa. Ok, vamos lá. Sidney, é o seguinte, o que é o que é? Você olha pra ele também olha pra você, mas ele é você, o que que é? Eu acredito que é minha sombra. Você acredita que é a sombra, é isso? É, minha resta, é isso. Uhum. Então você olha pra sombra, a sombra olha pra você e a sombra é você. Eu não jogo assim, é. Eu acredito. Tudo bem. Tudo bem, valeu a sua participação, mas você fica à vontade. Quer mandar alô pra alguém, ô Sidney? Sabe o povoado Maria Preta, minhas amigas daqui mesmo, Morro Grande. Uhum. Seu rato tá dando microfonia, baixa um pouco ele que tá dando microfonia. Vamos pro povoado, as amigas Maria Preta, Morro Grande, Riacho Fogo. Certo, muito bem. Valeu. Valeu a sua participação, minha amiga Sidney. Muito bem, gente, a sua participação é importante. Valeu, gente, você pode também estar participando com a gente aqui, né? Interagindo, respondendo, e você pode estar ganhando aí um prêmio, né? Sexta-feira, no caso amanhã. Beleza, então? Rádio 4 FM tocando sucesso pra você. Ei, rapaz, não é brinquedo, não. Aqui é só sucesso, é o programa Show da Manhã, que levando alegria, que levando muita descontração nesta manhã linda de quinta-feira. Minha amiga Hilda, bom dia, tudo bem? Maravilha! Show da manhã, show de alegria em seu rádio. Muito bem, agora 10 minutos para as 11. São João do Nordeste. São João do Nordeste, aqui é diferente, menino. Quando o mês de junho chegar, eu vou me espaldar. Quando o mês de junho chegar, eu vou me espaldar. Eu vou brincar de roda, eu vou farropear. Pra festejar São João, topo, sou no arraia. Ela vai me passear mais, tem ele papo. Riúna vai roncar. O terreiro da fazenda, quero todo mundo lá. O terreiro da fazenda, Luan vai estar por lá. O terreiro da fazenda, e a maçã também está. O terreiro da fazenda, todo mundo vai brincar. No terreiro da fazenda, até eu vou balançar. No terreiro da fazenda, a maçã vai estar por lá. É no terreiro da fazenda, a sanfona vai tocar. No terreiro da fazenda, eita, porrozinho. Que porrozinho bom, parece cair do céu. Lá em Serra Talhada, na fazenda São Miguel. Que porrozinho bom, parece cair do céu. Lá em Serra Talhada, na fazenda São Miguel. As capopas sertanejas tem cheirinho de suor. Os que os outros só desejam, vem do chão, levanta pó. Vem do chão, levanta pó, vai amanhecer o dia. Vê aquilo que eu queria, vê o que tem de melhor. Vem do chão, levanta pó, vem amanhecer o dia. Vê aquilo que eu queria, vê o que tem de melhor. Viaja comigo, meu bem, eu já vou. Quer viajar comigo, venha logo, meu amor. Quer viajar comigo, meu bem, eu já vou. Quer viajar comigo, venha logo, meu amor. Já fiz a despedida, tudo em malas monta. Até minha passagem também já comprei. Se você quiser ir, vou se apressar. Vou comprar sua passagem, te espero lá. Te espero lá, te espero lá, te espero lá. Vê se não demora, é naquele avião que a gente vai embora. Te espero lá, te espero lá, te espero lá.